a roda, vamos te dar a mão, vamos cantar ciranda pra alegrar o coração. Vamos fazer a roda, vamos te dar a mão, vamos cantar ciranda pra alegrar o coração. Ô cirandeiro, chame as meninas, que esta ciranda vem do Jangue de Olinda. Ô cirandeiro, chame as meninas, que esta ciranda vem do Jangue de Olinda. Ô moreninha, você é tão bonitinha, engraçadinha, quero casar com você. Saí de casa, deixei meu terno engomado, amanhã do outro lado, quero calar com você. Ai, ai, ai, ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aonde eu vou ver água pra meu bem beber? Ai, ai, ai, ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aonde eu vou ver água pra meu bem beber? Se eu fosse um mestre cirandeiro, a todos sando eu tenho que assistir. Só tenho pena do meu camarada, minha namorada que eu não vejo aqui. Só tenho pena do meu camarada, minha namorada que eu não vejo aqui. Meu pé de laranja doce, quanta laranja botou. Uma caiu no chão, a outra meu bem chupou. Meu pé de uva, só bota uva. Meu pé de rosa, só bota rosa. A menina, pra ser bonita, quando ela nasce, já é formosa. Moreninha do meu coração, meu avião vai pousar em outras terras. Cirandeira do meu coração, meu avião vai pousar em outras terras. Quando eu pego na minha caixa de guerra, cirandeira, tua saudade me enterra. Cirandeira do meu coração, meu avião vai pousar em outras terras. Cirandeira do meu coração, meu avião vai pousar em outras terras. Meu avião vai pousar em outras terras.